Passarelo 2222, autorizado Salvador Vitória da Conquista, o nível 1080, via rota conforme o plano de voo. Decolagem pistola 7, primeira curva à direita, realiza perfil da subida Arbor 1, transição Elefa. Transponda 5476 e o controle Salvador 119.80. Está autorizado o nível 1.80 da Vitória da Conquista, vai, Conquista vai decolar da 1.7 com curva direita, a saída é Arbor 1, com transição Elefa, o transponder 4576 e o controle 119.8, é o 2.2.2. O nome transponder 5476. 5476, 2.2.2. Sujamento correto na remota 1-3, chame pronto, passarelo 2228. Chamada pronto, graças, 2228. Professor Salvador, novo passageiro 2228 novamente. É possível coordenar a decolagem da pista 35? Está coordenado, passageiro 2228. Graças, 2228. Passarei do 2228 à torre. Prossiga a torre 2228. Autorizando a decolagem da cabeceira 35, com primeira curva à esquerda após a decolagem, permanece o resto da autorização. Ciente, cabeceira 35, com curva à esquerda, o restante da autorização mesmo, e vai reportar para o push, o 2228. Correto. Victor e o Salvador passaria do 2228 para pushback acionamento. Autorizado, passarei do 2228, reporte pronto para táxi. Autorizado, reportado para táxi, 2228. Salvador passaria do 2228 para o táxi, o POB 45, alterna Salvador, autonomia 4 horas e 40 minutos. Passaria do 2228, autorizado táxi via Pátio 1 e Taxui Lima. Reposte no ponto de espera da Lima para ingresso, cabeceira 35, passaria do 2228. Gente, autorizado táxi via Pátio 1 Lima, reporta no ponto de espera da 35, 2221, na sua escuta. comandante, passageiro 2228, quanto espera da 35, pronto. Passageiro 2228, autorizado a alinhar e decolar, cabeceira 35, vento calmo. Autorizado a alinhar e decolar na 35, 2228. Azul 6908. 6908, acione a identificação, prossiga na chegada até Mediano, desça até o nível de voo 050, aguarde a operação para o final da pista 17. Para 050, mantendo o perfil da STAR, guardando a operação, pode voar direto do NAS. ITAP, azul 6908. Confirme, ITAP. ITAP, afirma. Gente, ITAP, a informação é o céu, o azul 6908. Gente. Paredo 2228, decolado aos 4,5, chame controle 119, decimal 8, tem um bom voo. 198, 2228, boa. Olha, meu site. Segmento e uso vai ser. Procedimento para visual, não existe procedimento ISR para pista 17. Salvador, passageiro 2228. Passageiro 2228, contato radar, suba para nível de voo 180, voo direto Elefa. 180, direto Elefa 2228. Azul 6908, informa o tráfego nessa posição de 11 horas, 17 milhas, rumo oeste, cruzando o nível de voo 060 em subida, Alfa Tango 72. Ciência do 6908. Tartaruga 2228, informa o tráfego, sua posição de 10 horas, 15 milhas, rumo nordeste, cruzando o nível de voo 090 em descida, Eco 190. Ciente, tá visual com o tráfego, passaria do 2228. Azul 6908, saída de operação, curva esquerda pro 045, o limite radial 340 de Salvador. Esquerda 045, limite a 340 de Salvador, Azul 6908. Azul 6908, descendo para 3000 pés, o ajuste no 015. Descendo para 3000 no 015, Azul 6908. Prossiga despacho, bravo na escuta. 1908, azul direita, na proa 080. Direita 080, azul 6908. Passei 3000, azul 6908. Luz para 2010, o ajuste no 095, reporte visual para mudança de regras de voo. 2000, 095, reporte visual. Já terminou a depuração, agora é por conta? Ainda é negativo, falta uma proa ainda, parece sinal da 17. Sente, 6908. Número 908, vai na proa 1-0 e reporte visual para mudança. 1-0, reporte visual, 1-908. Visual 6908. Azul 6908, plano cancelado é o 0459. Duas condições visuais para 1000 pés, o ajuste 1015 e chama a torre. Frequência 118, decimal 95. 395, descendo para 6000, para 1000, perdão, o azul 6908. Azul 6908, na final da 17. Azul 6908, tráfego avistado, autorizado pouso pistão no 7, vento variável com 02 nós. Sempre pouso, Azul 6908. Confira as condições da pista, o azul, para o azul 6908. Azul 6908, faz algum tempo que choveu, mas aguarde a pista molhada, ok? Ok. Aeroído 2228, chama centro Recife, frequência 126.0, alterne 128.8. 126.0.288.2228, até já. Azul 6908 no solo 02, libere à esquerda, Tatsui Lima. Ingressa Pátio 1 e prossegue até o Pátio 3. Remota é a 1 no Romeu, o Azul 6908. Ok, esquerda Lima, Pátio 1, Pátio 3, Pátio 3, para remota 1 no Romeu, Azul 6908. Controle Salvador, bom dia, Mercedes 2224, cliente da Juliette, para a descrição. Passarei 2224, bom dia. Eu na Prodetap, aguarde a alteração para final da 197 e desça para 4.010. O ajuste no 095. 4.000 por 1.015 na Prodetap, aguarde a alteração para 197, passarei 2224.